poderosa na pista e no funk ela quer se acabar. Chamou a melhor amiga dizendo hoje vamos causar. Descendo e subindo, bebendo de tudo, hoje não vai prestar. E o Denis tava empolgado, soltou sua predileta e ela tirou o salto. Ó, ó, abre a rodinha no meio do baile pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Abre a rodinha pra ela dançar. Vai, vai, pra vai, ela dançar, vai, dançar, vai, dançar, vai, dançar. Vai no chão. E no funk ela quer se acabar. Chamou a melhor amiga dizendo hoje vamos causar. Descendo e subindo, bebendo de tudo, hoje não vai prestar. E o Denis tava empolgado, soltou sua predileta e ela tirou o salto. Ó, ó, abre a rodinha no meio do baile pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Vai, pra ela dançar. Abre a rodinha pra ela dançar. Vai, pra vai, ela vai, dançar, vai, dançar, vai, dançar, vai, dançar. Vai no chão. Pra ela dançar.